April. Pra onde foram as páginas do meu livro, sumiram como mágica. E eu te digo, não consigo encontrar nos antigos a verdade maquiada com a história do inimigo. História só pra me deixar meio confundido, usada só pra maquiar o meu ensino. Não falam de uma África retornar, encarar, que não serve para despertar. Que o inimigo, hoje é o burguês. Seu descendente não assume o que fez. O senhorzinho no poder outra vez. E seu império, adivinha quem fez? A pele escura, ó, na favela só. Pode até dar dó, mas é bem pior, vó. Toda pobreza não é por acaso. Tudo isso aqui foi premeditado, escondido da história, maquiado. Eu tô ligado quanto fomos enganados, mas não é o que me falam, não, nem o que eu li. Mas não se apagam nunca as cicatrizes do pós-abolição, igual favela, o que me diz? Povo preto sem saber sua raiz. E aí, livro preto, cadê você? Limitaram minha maneira de aprender. Te queimaram tentando me conter. Mas hoje eu sou avesso do que o burguês quer ver. Democracia mentirosa, agora vem falar de uma África só pra turista, sempre exótica, pra multiplicar. Apagar. Que livro é esse que não mostra minha gente? Que minha filha preta não entende. Mostra a pele clara como referente, e a parte escura é sempre ausente. Tira a autoestima do meu consciente, lava minha mente, identidade ausente. Me fale das nações, me fale de etnia, não só de grilhões, vida, escrava, agonia. Me fale do começo, do berço, avesso, da pele escura, da trança, do crespo. Me fale do sorriso com o brilho do marfim, das riquezas que nunca tinham fim. Me fale da escrita, e não minta, como afro, começo das linhas. Me fale do tambor, e sempre como base, comunicação, início da linguagem. Livro preto, cadê você? Ancestraliza nossa forma de escrever. A raiz vem do griot, a história que tem tambor. Não encontrei quem apagou, nananô, nananô, nananô. Quero a parte da preta cor, pra voltar pro quilombo. Pra falar de quem eu sou, nananô, nananô, nananô. A raiz vem do griot, a história que tem tambor. Não encontrei quem apagou, nananô, nananô, nananô. Quero a parte da preta cor, pra voltar pro quilombo. Pra falar de quem eu sou, nananô, nananô, nananô. Livro preto, cadê você? Limitar a minha maneira de aprender. A professora foi limitada. O professor só a Europa não diz nada. Não ancestraliza, só outra visão. Desde a criança não ter opinião. Tudo tranquilo, de forma europeia. Sempre dizendo que hoje é outra era. Outro lado por quê? Outro tempo por quê? Ancestral é a verdade sem você. Fala que Dom Pedro II foi amigo. Na educação teve um grande incentivo. Só mentira, só desgraça. Filho do puto só lucrou de forma escrava. Tudo ao contrário, didática forçada, mal aplicada de origem branquiçada. Livro preto, cadê você? Ancestraliza a nossa forma de escrever. Desde a cartilha do antepassado, pra que a revolta sempre escureça. A contestação dentro da cabeça, pra que os brancos não mudem a opinião. Traga incentivo bem preta, a versão da história preta, sem contradição. Da linda criança, preta na etnia. Se na escola aprendesse de onde vinha, tirassem as fronteiras, importância a mulher preta. Do entrançado da palha e da pele preta, do artesanato da nossa riqueza. Que não limita seu ensino de clareza, de forma submissa, pra que eu nunca me esqueça. Quem é você? Quem foi você? O lado oposto da minha aldeia. O sangue podre que eu nego na minha veia. Pois o griot não ensina português. Traz a noção dos gangue, eu sei. Apaga o dialeto, liga a linguagem. De uma guerreira iorubana pro combate. Chamem as crianças, botem numa roda. Falem que ali a sua África retorna. Tipo uma avó preta, lá das antigas. Quando fala do tambor, chega arrepia. Liga a cartilha preta africana. Resgate Palmares, grande nossa humana versão. A versão das páginas rasgadas, lá da parte escura, como se não fosse nada. Do branco que escreveu, da preta que leu, do preto que não entendeu a luta que trouxe os seus. A raiz vem do griot, a história que tem tambor. Não encontrei quem apagou. Nananô, nananô, nananô. Quero a parte da preta cor, pra voltar pro quilombo. Pra falar de quem eu sou. Nananô, nananô, nananô.